Romeu, Mike Tango Juliet, chame o Centro Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251, 3325, obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Send text and the requested sequence destination. Galeão Airport in Rio de Janeiro, level 380. We have November information. Primeiro, clear to Galeão, fly level 360, via upper with 50, be dead. Upper November 857, seguro. Upper Zulu 16, and then recording of floodplain route. After the cock runway 10, right turn. Dial departure, Leda, after Leda, be dead. Salvador Control 109.8, and cock 5007. Ah, 118.6, grato, até a próxima. Via upper risk 50 and BDEV upper November 857 and seguro, Sierra Golf Romeo, upper Zulu 16 and flight plane route, runway 10 in Hills, the right turn, dial, Leda BDEV and the follow flight plane is filed. 119.8, and it's call code 5007, Oceanair 6213. 6213, report registrado em Pushback. You got it, sir. Alô, Salvador, 3401, agora estou instante. Pouso. Afirmativo, intenção ao agrupamento aéreo. Ok, estou autorizada a base curta para o agrupamento, final direto do agrupamento, e chame na final. Tem o pouso da 107 também, o Guardião 07. Gente do pouso da 107, chamará na final o Guardião 07. Ané 6315, chame Recife na frequência 125.1. 351, obrigado, boa tarde. É o controle 1198. Autorizado, Porto Seguro 340, decola 10 direito da Euleda. Bora pelo 5001 no Transponder, 198 ao portão. Fica pronto. Vamos, Mike, para o norte, para afastar do setor, para pouso do Juliette. Mike. Região 07. Já na final, por graça. Tem fome do solo, Graer, 120 graus, 129. Sete. 3 milhas, um tráfego conhecido nesse setor, frequência livre, tem um bom voo, Lima, Charlie Alpha. Voo. Base da 1-7, Vitor de Juliette. Juliette, livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-7, Juli. Guardião 07, considere no solo aos 47, frequência livre. Mike, aeronave já ultrapassou na final da 07 e chama para o retorno. Ok, Mike está seguindo para pouso no 45. Você já vai seguir para pouso? Afirmo. Ok, então livre direto, cabeceira 17, 45, fome no solo, 120 graus, 109. Ai, que grato. Guardando. Autorizado direto Froti, tá 3144. Froti, 3144. Salvador, voo no 781 para o Burbank, acionamento, está no 502. Estação 2, autorizado, time tech. Autorizado, time tech, vai estar em contato, voo no 781. Negativo, tem uma aeronave já lá no ponto de coisa, liga à esquerda aqui, liga à esquerda, guardando com a aeronave para voltar. Olá, Salvador, bom dia, o Azul, boa tarde, desculpa, o Azul 4065. 4065 para Campinas e Guarapó. Para Campinas, poderia confirmar a saída prevista para o 4065? Até o pátio. Senhor Gil, até o pátio está livre e pátio no solo. Ai. Após Leda, bridge. Dael Leda, após bridge, graças. 3144, chame Recife 125.45. 125.45, 3144, é uma boa. Boa. Liberar autorizado, né, Matheus? Série 2581 está autorizada a final ILS. Vou ir na Pro de Duna e informei estabilizado no localizador. Ouvinte, Mupi Bush? 4-0-1. Aguarda, o Hugo já tá puxando na 2. O Mike vem na pista, considerando o solo 51, frequência livre, estacionar. Ah, Mike, frequência livre. Fala Salvador, Oceaner 6142, sentido a November, quando possível, pronto, com a autorização específica. Eu aqui, só instante em forma. Salvador, voo no 781, está pronto para o táxi, com 173 a bordo, alternando Galeão com 4 horas e 16. Autorizado no ponto 0186612, 1781. Autorizado no ponto 0, chamando a 2726, eu vou 1781. Felipe, após o gol para sair da guarda, tá livre push. Após o gol, livre push, bacana. Liga decolagem com vento 130 graus, 122, confirme só o comando. Ok, ciente, fome pronto para iniciar a decolagem. Com 4065 cópia. 4065 para cópia. Campinas 360, da Eolida, após Lida Bridge, após Bridge a Pedro Lula 6, após processo conforme a nota do plano. Controle 1198 5036. Curva à esquerda e cruzamento imediato do campo. Chame cruzando a 28, a 1028. Após a Pedro Lula 6, chama o controle 1198, acionando 036, o azul 4065. Azul, chame pronto. Chamará ponto, pronto, 4065, graças. Esquerda agora para cruzar o campo, imediato. Guardião 05 de Vila Coragem, pro sul, vento 120 graus, 1 graus. Salvador, eu vou 1781, tá pronto, ponto 0 da 1, 0 pronto. Você já autorizado a Lima aqui, o 781. A Lima tem voo no 781. Qual o guardião? Sete guardião, decola os 55, chama o controle 19.8. Controle 19.8. 1198-5006. Gente, o Ocean Air 6142, autorizado nível 350 para Recife, via 358. Quando estamos no zero, curvando a esquerda, saída pública, transição Aracaju. Transponha 5006 e o controle 119.8. Proteja o Ocean Air 6142. 6142, chama pronto, puxa isso na minha. Sim. Rafa cruzou o campo, chama o controle 19.8. Rodou, guardião 5. Guardião 5, autorizado via litoral, corredor axé, repórter no farol da barca. Repórter no farol, guardião 5. Autorizado decolagem livre, 120 graus, 12 horas. Autorizado decolagem, 10 voo na 7. Estimativo, livre decolagem, 7. Prossiga corredor forte, passa quantas milhas? Prosseguindo corredor forte, prossiga frente a frente, 20 milhas. Confirme quantas milhas? 0 milhas. Ciente, chame retorno, Índio November Alpha. espaço da Renda para os marcos de 6:30 no seu D, 1:50, alternando com 5. Está estabilizado, D5. Um ajuste, a posição está livre, 2:26. Foi tudo? Pushback and start from Portugal. We'll do Ocean 613. Ocean 2581. 781 decolou 59, controle 19.8. 19.8, 781. Torre Salvador, Força Aérea Brasileira 2581. Força Aérea 2581. Funciona 2581, continue a aproximação, agora de pista livre. DC 5401, livre decolar, vento de 120 graus com 12 nós. Caso receba um ticket à esquerda do eixo, tem um Charlie 150 a 1000 pés no deslocamento no Nordeste, sem interferir com a decolagem. Aérea 2581, autorizado o pouso da pista no zero, vento 120 graus, com 12 nós. Está prosseguindo, baixando para voo, 2581. Trip 5401, decolado aos 1700, chama o controle, 119, decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5401, decolou da El, passando 1400 pés. Boa tarde, Trip 5401, mantenha a saída da El, sobe 340, vigilante. Da El, vai subir 340, com referência autoriza a letra para o 5401? Negativo, mantenha a saída da El. Vai manter. Rodou o avião para a do farol pro de Parque Grande. Ciente, chamando para pouso. É, mas pode considerar a pouso em mais 3 minutos, por favor. Copiado, frequência livre, coordenação local. Livre, com relação ao nosso graças, retorno. Posição R61, 2 para o posto de acionamento na 7. Para o posto de acionamento 6142. Sim, está livre iniciar, está livre iniciar no 07, o chinamento 142, atento ao Airbus da companhia que iniciou, já está finalizando o 612. Está livre iniciar no 7, chame táxi. Formará. Aérea 2581 no solo zona 702, efetue backtrack na pista, táxi até o pátio de autoridades, pátio número 612, e atento ao follow me. Backtrack autoridade, 2581. And I think 6-1-3, request taxi 112, strong compartment 100. For our descent, alternate from Bravo Romeo 6-1-3. Strong compartment 112. Okay, 112, sir. Question 6213, approved taxi via Apron 1 after via India and Alpha until holding point 110. There, tower 118.6. Altimeter side 1012, have a good day. Okay, 1012 and via April. India Alpha and 2-1-1, Salvador, muito boa tarde, vou 64-9. Lobby, o chute, por favor, pedindo os informar a saída para Ilhéus, qual seria? Número 649 para Ilhéus, confirme, já está pronto, cópia, confirme o nível solicitado? Não, não, só que sabia qual seria a saída prevista por gentileza. Qual nível você tem intenção de prosseguir? Eu sei aí. 40 será a da Euleda, após Ilhéus, da Euleda Ilhéus. Da Euleda Ilhéus, obrigado, senhor. Parapuxa, acionamento, azul 4065, posição 8. 208, aguarda a liberação retaguarda do Airbus da Avianca. Após o mesmo em coordenação, está livre inicial, azul 4065. O tráfego já vai iniciar para o táxi já. Atente, então, após o tráfego em coordenação, está autorizado, puxa, acionamento, 4065. Chama agora no centro Recife 251, alternando no 3325. 251, 3325, boa noite, 381, boa tarde, bom serviço. Boa tarde. Poxa, né? 6142 para o táxi com 61 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Aracaju. Aqui é Pátio após Índia e Alfa, considero dono 0, torre no 86, ajusta no 0 no 2. Então, bom, foi boa tarde, Oxana 6142. Entre no 0 no 2, vem Índia Alfa 286. Oxana 6213, you're clear for dying line up and take off. Runway 10, wind is 120 degrees at 10 knots. Salvador, Papa Romeo, isso, Papa Romeo, boa tarde. Boa tarde, Papa Romeo, isso, Romeo, Romeo, adiciona a identificação da SL 50, chegada Mari. Para o 050, chegada Mari. Para o táxi 4065 com 124 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Baixa, após Índia e Alfa, contra 010, torre no 86, ajuste no 012, tamo ouvindo, boa tarde, azul 4065. Guia Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 186, ajuste no 012, grato 4065. Oceania 6213, Airborne at 10, contact Salvador, departure 119, decimal 8. 198 by Oceania 6213. So long. Thank you. Sente Oscar Papa Golf, desce até o nível de voo 070. Approach de Mari, mantém Mari inicialmente. Salvador Departure, good afternoon, Oceania 6213, and request direct dial. E controle 119, decimal 8, 2186, só confirmando transponder 0134, Max Jet Romeo. Roger, dial Leda, Oceania 6213, and 360. After 2000, fly direct to Leda position, 6213. Ok, passem de Tazanal, direct leader, 6213. Dia 3, 26, boa tarde, para a descida. 26. Ah, não, pare. Da Salvador. Time 12, 1012. Descida 060 na proa de Mário, Xané 6326. Salvador, uma boa tarde, Pantanal 4710, Palmação November. Pantanal 4710, a sua identificação desce ao nível 080, chegada Mari. 80, perfil Mari, Pantanal. Salvador, boa tarde, Azul 4065. A linha mantém 4065. A linha mantém 4065. November, autorização 240 Leão. Quem chamou o sol? Economia 49. Deixa um minuto, Economia 49.